Estamos às portas da 27ª edição da Festa do Queijo da Serra da Estrela, de Oliveira do Hospital, também a par desta festa a acontecer o 29º capítulo da Confraria do Queijo da Serra da Estrela. Esta confraria com sede em Oliveira do Hospital e há 29 anos a defender esta que é considerada uma iguaria da gastronomia portuguesa, também considerado um dos melhores queijos do mundo. Doutor Pedro Coceiro, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, então, para falarmos desta temática do queijo da Serra da Estrela. Todo este setor sofreu um pouco com a tragédia que assolou o concelho e a região no passado mês de outubro. A poucos dias então da feira, qual é que é o sentimento entre todos os confrades da Confraria do Queijo da Serra da Estrela? Muito bom dia. Naturalmente este ano é um capítulo um bocadinho tristonho, que se pauta pela tristeza, pauta-se um bocadinho pelo cinzentismo, exatamente daquilo de acordo com as palavras que disse, tudo tem a ver com a tragédia do mês de outubro passado, que dizimou parte dos efetivos da Ovelha Serra da Estrela, não só da área de produção, mas também aqui no próprio Conselho de Oliveira do Hospital. Estamos a falar em números, podemos falar em que 8 mil animais em toda a área de produção do queijo da Estrela desapareceram, morreram completamente, dos quais 3 mil estavam aqui radicados no concelho de Oliveira do Hospital. Isto significa, efetivamente, problemas gravíssimos para os nossos produtores, que já se estavam a ver a braços com a seca, e já não era o suficiente a seca, e agora levaram ainda com a questão do incêndio em cima. Atualmente, qual é que é o efetivo em toda a região demarcada? Estamos a falar que estes números que eu lhe disse são sensivelmente, em termos de área de produção, 30% a 40%. Em termos só no Conselho de Oliveira do Hospital, isto corresponde a 50% do efetivo. Portanto, aqui, nomeadamente aqui para Oliveira do Hospital, foi muitos animais que morreram. E não foram só os animais que morreram, foram, portanto, toda a situação que ficou pendente ainda, que é a falta de alimento para os sobreviventes e as condições de vida em que os sobreviventes ficaram, muitos dos animais ficaram e que eventualmente tiveram que ser abatidos a posteriori. Doutor Pedro Coceiro, para além de uma diminuição acentuada da produção do queijo da Serra da Estrela, a qualidade também pode estar comprometida? Depende um bocadinho agora de como São Pedro se portar daqui para a frente. Portanto, parece que a chuva agora veio, finalmente. Se a seca não for tão grande como foi no ano passado, poderá ser que a qualidade do queijo se mantenha minimamente. O problema também mais neste momento é a quantidade. Agora, de qualquer maneira, os pastos já estão a ficar mais verdejantes, o que é muito bom sinal para as nossas ovelhas, e daí, talvez, a qualidade do queijo, a gente consiga mantê-la numa bitola mediana. Sim, sim. Porque só o alimento seco... Para o queijo e para o leite, se não tiver erva, não temos queijo. Efetivamente. Portanto, registaram-se a perda de 8 mil animais só no concelho de Oliveira do 8 Hospital. 8 mil na área de produção toda. Só no concelho de Oliveira do Hospital. 3 mil e pouco. Pressupõe-se então quebras também de 50%? Na produção do queijo, sensivelmente será isso. Exatamente. Este ano, por isso, a feira vai ter assim um caráter um bocadinho menos significativo, porque provavelmente os nossos produtores, que já são poucos, que estamos a falar de produtores de queijo de Op, Serra da Estrela, do Conselho de Oliveira, que são 4 ou 5 indivíduos, mesmo esses, provavelmente, não sei se eles terão queijo para os 2 dias de feira, mas depois vamos ver a afluência do público e tudo isso, logo se vai ver na altura, mas vai ser muito difícil que eles tenham queijo para os 2 dias de feira. Mas ainda assim é importante uma feira como esta. É importante porque dá sempre algum ânimo aos produtores, porque nós agora estamos aqui na fase que é preciso, como diz o lema da Câmara, estamos na fase de renascer. E a feira é o motor desse renascimento. E, efetivamente, é algo que nós temos que proporcionar aos nossos produtores, é estímulo para que eles possam continuar, porque há muitos que já não vão continuar. E, efetivamente, há aí alguns que eu duvido, até por uma questão de idade, que depois de um embate como tiveram agora em outubro, dificilmente eles conseguem recuperar. Aqueles que ficaram, temos que os apoiar o melhor possível. E a confraria tem estado ao lado dos... Temos estado aqui, fazemos aquilo que podemos naturalmente, promovemos, vamos falando muito nessas situações, vamos acompanhando o trabalho da ANCOS, que está a fazer um trabalho meritório, não só o que fez assim, após os incêndios de 15 de outubro, que foi acompanhar todas as dádivas e concentrar em si todas as dádivas e doações e a solidariedade que se manifestaram por todos os portugueses, que foi efetivamente, foram inestimáveis. Se não fosse a solidariedade humana, provavelmente, então, se calhar, quase que podíamos falar em desaparecimento de quase 100% dos animais, porque eles não tinham, efetivamente, não tinham alimento para dar. E nesse aspecto, o trabalho conjunto, quer da ANCOS, quer da Câmara Municipal do Oliveira Hospital, também foi inestimável neste aspecto. Temos que aplaudir. Às vezes, nós, nestes momentos de crise, a primeira tentativa é sempre apontar o dedo, que as coisas não funcionam. As coisas podem não ter funcionado na perfeição, mas temos que reconhecer que houve muito e bom trabalho, trabalho de mérito, quer por parte da Câmara Municipal do Oliveira Hospital, quer por parte da ANCOS, que tem que ser reconhecido, e que se não fosse assim, olha, que os nossos produtores já cá nos dariam hoje. Também referia a propósito ainda do trabalho da ANCOS, para além de ter concentrado todo este apoio, de também a partir dali raiar toda a solidariedade para com os produtores, também certamente se estaria depois a referir à recria das correntes. Isso é daqui para o futuro, efetivamente. Houve um trabalho, primeiro, obviamente, foi ajudar, foi enterrar os mortos, neste caso os animais mortos, foi arranjar alimento para os vivos. Foi esse trabalho, foi o trabalho dos dois meses, de novembro, de dezembro e até em grande parte em janeiro, foi esse o trabalho que foi feito. A partir de agora é outro tipo de trabalho. É o tipo de trabalho que é ajudar o futuro dos nossos próprios criadores. E esse futuro passa por este projeto da ANCOS, que é a recria das borregas, que é na tentativa de fazer doações de animais, de ovelha Serra da Estrela, borregas Serra da Estrela, para que eles possam recriá-las, para que eles possam renovar os seus rebanhos, que foram completamente dizimados. Não digo que se resolva o problema por completo, mas que vai ser uma ajuda, vai ser uma ajuda. E, portanto, nós pedimos a solidariedade de toda a gente que puder colaborar neste projeto, para assim dizer, daqui a um ano podemos estar aqui com um sorriso nos lábios a falar sobre o queijo. Dr. Pedro Conceiro, nunca o queijo da Serra da Estrela esteve tão ameaçado como agora? É capaz de ele já sofreu vários abalos, mas este é, talvez seja o maior. Eu não me lembro, já nestas lides há uns anos, e agora uma tragédia destas é a maior de todas, com estas consequências todas que falámos. Mas também a seca, juntamente com os incêndios, acho, parece-me a mim, que dificilmente a gente encontra no passado. Pelo menos no passado recente, alguma coisa semelhante. Acho que foi o maior embate que eu, pelo menos, tenha conhecimento que os nossos produtores sofreram. Portanto, o maior embate a afetar o queijo da Serra da Estrela, que já vinha passando, como falámos, por outros momentos de crise, importa continuar a apoiar este produto. Atendendo a uma situação grave como aquela que o produto está a afetar, poderá aqui haver alteração também em termos dos preços praticados, quer do leite, quer do próprio queijo? Pelo menos até agora isso tem-se mantido, parece que se tem mantido. Todos vamos fazer um esforço para que isso não aconteça. Eu ponho as minhas dúvidas que mais tarde ou mais cedo não vai haver alteração de preços, até por causa da escassez do produto, que cada vez o produto provavelmente vai ser um período, não sei se daqui a uns anos não estaremos a falar do queijo de Serra da Estrela como produto luxo. E, portanto, portanto, a umas verbas que nós não estamos habituados. Mas isso, eu espero que isso não aconteça, mas é uma possibilidade daqui a uns anitos. Neste momento, o quilo do queijo da Serra da Estrela DOP andará a custar quanto? Aqui, se for aqui nos nossos produtores, presumo eu que rondará os 15 euros. Os 15 euros, fora aqui das... Claro que nas lojas em Lisboa e tal, isso sobe para preços um bocadinho astronómicos. Eu já vi no próprio aeroporto queijo a 30 euros e a 35 e a 40 euros o quilo. Mas sim, isso são... É outro mundo. Agora, aqui na região, penso que, e ao nível da produção, penso que rondará os 15 euros, 14, 15 euros o quilo. E será prejudicial o aumento do preço? Penso que será prejudicial o aumento do preço para o consumidor, naturalmente, mas agora para o produtor, mesmo assim, acho que é um preço quase que irrisório para o trabalho e para os gastos que ele tem. Mas agora tem que arranjar aqui um preço de equilíbrio se nós quisermos manter o queijo Serra da Estrela como um alimento popular que foi e que eu não sei se vai continuar a ser. Portanto, até à data, efetivamente, o queijo Serra da Estrela era um queijo que todos os nossos produtores o faziam, quando as condições eram mais fáceis de serem concretizadas, quando não havia tantas exigências, e todos os nossos produtores faziam queijo, era um produto popular aqui na região. Todos nós, os consumidores, estávamos habituados a determinadas épocas do ano, na Páscoa, no Natal, no Ano Novo, consumirmos o queijo. Era uma prenda que qualquer pessoa gostaria de levar daqui, era o queijo Serra da Estrela, estaria sempre na primeira linha. Atualmente, toda essa vivência parece-me que é um bocadinho mais complicada, dada a escassez e, se calhar, no futuro, dado o aumento do preço. Todos nós sabemos que o queijo Serra da Estrela é feito, então, a partir do leite da ovelha Serra da Estrela, sim. Então, também é produzido pela ação do cardo. E esta planta, o cardo, não foi afetada pelo fogo? Nós aqui não temos grandes, temos algumas plantações de cardo, mas efetivamente não foram aqui, porque são pequenos nichos, que felizmente isso não foi atingido. Portanto, a parte do cardo, nesse aspecto, continua salvaguardada, não só pela produção que é feita aqui, mas se for preciso, nós também facilmente se vai buscar cardo ao Alentejo ou outras zonas do país, e isso não tem, por aí não há o problema. O problema é o leite. Doutor Pedro, e teme pela falsificação do produto? Temo como temia. Sempre se temeu, pronto, não é? Sempre se temeu, e este é o problema, exatamente, até por causa da introdução de raças exóticas no nosso país, e cada vez vai haver esta questão da mistura das raças, leva àquele eterno problema que já falámos aqui durante muitos anos, que é a introdução de animais exóticos e a questão do preço do leite não ser diferenciado. Que esse continua a ser um problema, embora agora já se aproxime um bocadinho, mas mesmo assim ainda está longe daquilo que deve ser. Ou seja, o leite da ovelha Serra da Estrela tem que ter um preço completamente diferenciado do leite que não é da Serra da Estrela. Porque as ovelhas que não são da Serra da Estrela têm uma produção maior do que uma ovelha Serra da Estrela. Portanto, leite Serra da Estrela deve ser mais caro. Mais caro, obviamente. Enquanto isso não acontecer, efetivamente, os nossos produtores não estão cativados, nem têm condições para produzir ovelhas Serra da Estrela, tirando honrosas exceções, naturalmente. Esse é um problema que tem que ser, ou deverá ser resolvido rapidamente, porque é-me direito. Quanto é que custa um litro de leite? À volta de um euro. Neste momento, penso que é à volta de um euro. Um euro. E são precisos quantos litros? Entre 5 a 6 litros de leite para fazer um quilo de queijo. Portanto, aí a questão é que esse preço é pago, tem o mesmo, o preço do leite de uma ovelha Serra da Estrela é igual ao preço do leite de uma ovelha que não seja Serra da Estrela, e essa ovelha que não é Serra da Estrela provavelmente dá o dobro ou mais às vezes da produção diária produtor de queijo. Portanto, em termos económicos é mais rentável, é preciso diferenciar. É preciso diferenciar, se nós queríamos manter o queijo Serra da Estrela com a qualidade que sempre teve, obviamente que tem que ser estimulado, tem que haver algum estímulo ao nosso produtor através do preço do leite, naturalmente. Muito bem. Dr. Pedro Coceira, a Confraria mantém então, e agora se calhar mais do que nunca, esta tarefa de defender esta iguaria da gastronomia portuguesa, o queijo da Serra da Estrela. Qual é que tem vindo a ser a atuação da Confraria? Como é que se pretende continuar a posicionar na defesa deste produto? Nós, os nossos meios são escassos, portanto o nosso papel não é um papel ativo como tem a ANCOS, não é? Nem a Câmara Municipal. Nós somos uns agentes de promoção e divulgação, vamos continuar a fazer o nosso trabalho, que sempre fizemos, com a participação em encontros com outras confrarias, com a publicação de artigos para revistas, com encontros sobre o queijo Serra da Estrela, sempre na tentativa, e agora mais do que nunca, de que o nosso queijo Serra da Estrela seja mais conhecido, seja mais divulgado, que é isso que nós pretendemos. E agora, com a agravante de que nós temos um acréscimo de responsabilidade, que é, juntamente com a informação que foi dada ao longo de todos estes anos sobre o queijo Serra da Estrela, temos que explicar às pessoas aquilo que os nossos produtores passaram, para que toda a gente entenda um bocadinho as dificuldades do setor e, portanto, e compreenda, efetivamente, se tiver maior ou menor dificuldade em que o seu queijo Serra da Estrela chegue ao seu prato, ou se tiver que pagar mais uns euros ou menos uns euros relativamente ao preço a que estava habituado. E, portanto, esse também terá que ser um trabalho da conferência, explicar toda a situação e toda esta crise que o setor está a passar. Mas embora então o cinzentismo com que deverá ficar marcado este capítulo da confraria, em que é que vai consistir vossa cerimónia? A nossa cerimónia, o capítulo vai-se processar, portanto, haver uma concentração das confrarias, como é normal, durante a Feira do Queijo, há uma visita à feira, e a partir dali nós vamos nos deslocar para a Casa de Cultura César Oliveira, onde esta tragédia do 15 de outubro vai ser o foco de todas as intervenções. Estes incentivos que nós estamos aqui a falar advém também não só da seca e dos incêndios e da tragédia de 15 de outubro, mas também pelo falecimento recente do nosso grão-mestre, o professor Leal Freire. Portanto, é a primeira vez em 29 anos de existência que nós vamos celebrar um capítulo da conferência sem a presença dele, o que nos custa a todos um pouco, ou custa-nos muito, e vamos ver como é que nós conseguimos ultrapassar esta situação. Vamos ter que ultrapassar, mas penso que é a obrigação da confraria preservar a sua memória, aliás, é obrigação, e isso foi discutido em reuniões da confraria, preservar a memória não só da tragédia de 15 de outubro, mas obviamente preservar a memória também do nosso grão-mestre que nos deixou recentemente, através dos seus escritos, através dos seus poemas, através das suas leituras, tudo isso, nós penso que vamos conseguir preservar a sua memória até daqui a uns tempos. Muito bem, e quanto às confrarias convidadas, portanto, vão ter... Vamos ter as confrarias portuguesas, já temos umas 20 e tal inscrições, temos, como habitualmente, a visita de várias confrarias de queijos espanholas, como é costume. Parece-me que este ano vai ser um bocadito menos, não sei se o próprio cinzentismo obriga a estas coisas, o tempo também não está assim a ajudar muito, mas de qualquer maneira temos esperança que, se não for com o número que já atingimos noutras alturas, mas faremos aquilo que será possível e tentamos manter a chama, não só aos nossos produtores, e a chama da memória do professor Leal Franco, que é isso que nós pretendemos. O Presidente da República também foi entronizado com convidado de honra na vossa confraria, ele próprio vai estar por cá no próximo... Vai ser no domingo, infelizmente ele não pode estar no sábado, mas devemos estar com ele no domingo, mas no sábado infelizmente ele não consegue cá estar. Capítulo deste sábado, vai haver lugar a alguma entronização? Não, este ano não vamos fazer entronização, exatamente para darmos mais em foco a tudo o que se passou. Essas introduções passarão então para o próximo. Já agora, um qual o número de confrades com que conta a confraria? A confraria oficialmente somos 70 confrades. Portanto, e vão manter-se então nesta luta de promoção e defesa. Exatamente, da Caixa de Serra da Estrela, é isso, é esse o propósito, foi para isso que nasceu a confraria, enquanto cá andarmos vamos continuar nessa senda. Muito bem. Doutor Pedro Conceiro, grande conselheiro da confraria do Queijo da Serra da Estrela, aqui na Rádio Boa Nova, a destacarmos o capítulo, a destacarmos também a festa do queijo da Serra da Estrela e também a importância de se continuar a defender esta iguaria, esta maravilha da gastronomia portuguesa. Doutor Pedro, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.